Faixa 2. O conto do bonobo. O bonobo, Pampaniscus, é bem parecido com o chimpanzé comum, Pantroglodites, e antes de 1929 não o reconheciam como uma espécie distinta. Apesar de seu outro nome, chimpanzé pigmeu, que deve ter abandonado, o bonobo não é visivelmente menor do que o chimpanzé comum. As proporções de seu corpo diferem ligeiramente, assim como seus hábitos, e essa é a deixa para um breve conto. O primatologista Franz de Waal é conciso. O chimpanzé resolve as questões de sexo com o poder. O bonobo resolve as questões de poder com sexo. Os bonobos usam o sexo como meio de troca na interação social, mais ou menos como nós usamos o dinheiro. Recorrem à cópula ou a gestos copulativos para apaziguar, afirmar dominância, consolidar laços com outros membros de qualquer idade ou sexo em seu grupo, inclusive infantes bem jovens. Eles não têm nada contra a pedofilia. Na verdade, agrada-lhes todo tipo de filia. De Waal conta que em um grupo de bonobos em cativeiro que ele observava, os machos tinham ereção assim que o tratador se aproximava nas horas de refeição. De Waal imagina que isso poderia ser uma preparação para a partilha da comida mediada sexualmente. As fêmeas da espécie praticam aos pares a fricção gênito-genital, GG rubbing. Uma fêmea põe-se diante de outra, agarra-se nela com os braços e pernas e a outra, então de quatro, ergue a parceira do chão. Em seguida, as duas fêmeas roçam lateralmente seus genitais entumecidos, mostrando os dentes e emitindo gritinhos que provavelmente refletem experiências orgásmicas. A imagem dos bonobos hippies, adeptos do amor livre, despertou uma ilusão em algumas boas almas que talvez tenham sido jovens na década de 1960, ou talvez sigam a escola de pensamento do bestiário medieval, segundo a qual os animais existem tão somente para nos dar lições de moral. A ilusão é de que somos parentes mais próximos dos bonobos do que dos chimpanzés comuns. O nosso lado, Margaret Mead, sente mais afinidade com esse afável modelo do que com o chimpanzé patriarcal e matador de macaquinhos. Mas, infelizmente, gostemos ou não, nosso parentesco com as duas espécies é exatamente igual. E isso acontece porque o P. troglodites e o P. paniscus têm em comum um ancestral que viveu mais recentemente do que o ancestral que eles têm em comum conosco. De modo análogo, provas moleculares indicam que os chimpanzés e bonobos são parentes mais próximos dos humanos do que dos gorilas. Disso decorre que os humanos são exatamente tão próximos dos gorilas quanto os chimpanzés e bonobos. E nós somos primos tão próximos dos orangotangos quanto os chimpanzés, bonobos e gorilas. E isso não implica que sejamos igualmente parecidos com os chimpanzés e com os bonobos. Se os chimpanzés mudaram mais do que os bonobos desde o ancestral comum, o concestral 1, talvez sejamos mais parecidos com os bonobos do que com os chimpanzés ou vice-versa. E provavelmente descobriremos diferentes coisas em comum com ambos os primos Pan, quem sabe mais ou menos em igual medida. Eles são igualmente aparentados conosco porque estão ligados a nós por intermédio do mesmo ancestral comum. Essa é a moral de O Conto do Bonobo, uma moral simples e muito geral que tornaremos a encontrar muitas vezes em outras junções da nossa peregrinação.